O Chané 6258, a sua identificação dessa via Bom Médio 1, no paro nível de voo 050. Chané 6258, é o número 3 na aproximação, está autorizado em TAP. No 4738, decolador 27, chama o controle Salvador no 20.8, bom voo. Salvador, boa noite. 4738, decolador, escuta, 1500, passando. Tá, no 4738, contato radar decolagem, mantenha a proa até 3000 pés após curva à esquerda, proa de Cogebo e suba para o nível 370. Confirmando, mantenha a proa. Decolagem até 3000, após a esquerda na proa D? Código. Código. Paciente, pode ser preso. Dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. E é bom. Está autorizado a LS, X-ray da pista no 0, repouso estabilizado. É, após pelo, descendo até 2000, via ajustado no 0, no 7, possibilidade de fazer LS whisky down no 0. Assim, após pelo, vou encerrar a vitória 366, desça para 2500 pés, reporte estabilizado. Após pelo, 2500 pés no Sierra Vitor 366, reportará estabilizado no final azul 2733. O Chané 6074, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 7, da presente voz Duna. 4000 no 0 no 7, Duna 6074. A 738, da presente voz Cogbo. Lá no Cogbo, 4738. Né 6074, voo Iduna, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, Iduna, 1 no 0 no 7, vem reporte estabilizado, que é Azul 2713, estabilizado no localizador. Azul 2713, complete a final, chame torre 118.95, bom pouso. Chamará a torre 118.95, azul 2713, boa. Torre Salvador, azul 2713, boa noite. Azul 2713, boa noite, avistado, pouso autorizado, vento 100 graus, 12 nós. Pouso autorizado, azul 2713. Bom dia, Gol 1170, cliente da Brava, autorização Campina Grande. Gol 1170, bom dia, prepara a saída pública, transição Z para quarto copy. Aguardando. É 258, Voiduna, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 7, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 10097, boa, Duna, 6628, fazer um pequeno desvio à direita, agora já bora na próxima, 6628. Sim, reporte estabilizado. TAM 4738, chame Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. Acima, acima, boa. O Xané 6074, reduza a velocidade para aproximação final e chame torre Salvador 118.95. Boa noite, Xané 6074, NS10. Xané 6074, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 097. Agora, controle Salvador, boa noite, azul, 527, passada 237 para 150, gente da Bravo. Azul 5127, acione identificação, após com a Bob, o ITAP, desce para nível de voo 050. Após Pabog, ITAP e 10050, azul 527. 27 no 3, no solo os 36, libere via Delta, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao balizador, posição prevista 5 Lima. E via Delta, Alfa, Kilo, Pat 3, posição 5 Lima, azul 27 no 3. Azul 27 no 3, poderia confirmar se a pista permanece seca? Está úmida. Quente, grato. Nada. Chaner 6074, pista úmida, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, no 4 nós. Livre o pouso Colô 354, número 2 para cópia, prepara a saída Pucajamucaju, aguardando. Pucajamucaju, aguardando. Chaner 6074, no solo 39, ao liberar via Foxtrot, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao balizador, posição prevista 2 Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, 2 Romeu, 6074. 1170, copia? Copia, 1170. 1170 autorizado para Campina Grande, via Upper 1-0, após conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, transponder 5542, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 370 autorizado Campina Grande, Upper 1-0, PUCA, ZIPAR, 5542, transponder 208 na saída. O 1170 correto, portão 3, chame pronto para espera questionamento. Está para pronto. O 1354 copia? 1354. Autorizado para Aracaju, via Whisky 33, nível 230. Perfil de saída PUCA, Jamo, Caju, transponder 5545, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Seguinte, 1354, agora autorizado Aracaju. Via Whisky 33, nível 230. Econo Puca, Jamo Caju, transponder 5545 e o controle 2018, voo 1354. 1354 correto, portão 4, chame pronto para o pushback, funcionamento. Gente, 34. Salvador, boa, hoje é 6258, ADM. 6258, boa noite, avistado, pouso autorizado, vento 120 graus, 149, informo pista úmida. Sim, 6258. Pois é, estabilizado na ILS, azul 5127. Júlio Azul, 5127, informa que tem que manter a proa de etapa. Gente, o Azul 5127 após o TAP foi Dula. E após o TAP, senhora. Dula Salvador, boa noite, Gol 9972. Gol 972, a senhora identificação dessa via bom médio 1 para o nível 050. Via bom médio 1, 972, para o 050. Chanel 6258, no solo aos 45, ao liberar via taxi Eco, taxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, posição prevista 2 Lima. Eco, Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Corre Gol 098. Gol no 098, informação Charlie, copia para Serra Bravo, Serra Golf. Copia. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Perdulo 10, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, transponder 5543, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. São Gonçalo, Perdulo 10, nível 370, PUCA ZIPAR, 5543, transponder 1208, controle. Gol 098, correto, portão 8, chame pronto, chegue aqui, funcionamento. Controle Salvador, TAN 3398, boa noite. TAN 3398, acione identificação dessa via Bomed 1 no para nível de voo 060. 060, via Bomed 1, TAN 3398. 972, programe sua navegação para após o Bomed Voadura. Bomed, dona? É, são Serralita 368, 972, por 8. Gente, da presente está solicitado uma Serralita 368 para o procedimento LS Whisky da pista 10. Então, Serralita 368, Whisky, 972. Desça para 4.000 pés, ajuste no 097. A partir do Serra Vista 368, está autorizado o procedimento ILS WISC, reporte estabilizado, gol no 972. 4.000, reporte estabilizado, gol 972. Controle Salvador Bomédio, Azul 4062, Passou 274, para 170, Bomédio 1. Azul 4062, aciona a identificação dessa via Bomédio 1, para o nível de voo 070, número 4 na aproximação. Bomédio 1 para o 070, Azul 4062. Estabilizado, Azul 5127. Azul 5127, complete a final e chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, Azul 5127. Torre Salvador, boa noite, Azul 5127. Azul 5127, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, no 09. Pouso autorizado na no zero, Azul 5127. Voo no 170 para o táxi, 138, 4 horas e 30, alterna Recife. Voo no 170, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera da pistão no zero, no ponto de espera reporte pronto, ajuste no 097. Índia, ponto espera, reportará pronto, gol 1170. Terra 3398, programe sua navegação para após Bomed voar na Prode Duna. Após Bomed Duna, 3398, ainda 6 no pé, ainda 060 o nível? Terra 3398 foi autorizado nível 050. 050, 3391 após Bomed Duna. Visual, Uno 170. Uno 170, após passagem Embraer da zona curta final, autorizado a alinhar e manter, questão no zero. Após a passagem, alinhar e manter no zero, Uno 170. Após o Bomed, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no teste. Após o Bomed, 2 mil pés, 1-0 por 7, 3398. Desça para o nível 050, reduza a velocidade para 2309. 5127 no solo 54, ao liberar via taxi Eco, taxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima, azul 5127. No 70, autorizado decolagem pistão no 0, vento 1-0, 0 graus, 1-2, nós. Decolagem da 1-0, gol 1-1-70. Bruno 972, reporte Serra Vita 366. Botar na 66. 70, decolar 256, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Controle, bom dia, gol 1170. Bruno 170, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, voe direto Jamo. Após 2000, Jamo, voo 1170. Voo 1170, voe após 2000, Jamo. Após 2000, voe Jamo e suba para o nível 370. 370, 1170. Plan 3398, reduza a velocidade para 2009. Ah, se é possível, 210 nós, por enquanto. 3398. Reduza, 2109, informe com o número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego, um Boeing 738, 14 milhas à sua frente, agora a 1 milha do Serra Vita 366 para procedimento RNAV. Gente, 3398. 972, informe velocidade. O 972 passando 366. Agora com 168. Gente, o voo no 972 tem condições de manter a velocidade até a próxima marca 2 externo para o sequenciamento? Positivo, 9-7-2. Seguinte. Reflete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95, o gol 1972. 2-9-5, nossa. Pé 3398, informo que o tráfego informado anteriormente está com velocidade de 1.60 e vai manter até próximo marcador externo. 7-3-3-9-8. Salvador, boa noite, bono 228, informação de casa. Bono 228, acione identificação dessa via, Palmed 1 no para nível de voo 050. Via para o 050, Palmed 1 no 228. Boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 10 graus, 089. De pouso, gol 1972, 090. Complete redução de velocidade para 2109. 2109, descendo via 4000 pés, confirmado 1017. Afirmo, vista para 4000 pés, ajuste 1017. 1017, 4000, 4000. Bono 354, bono pro pulso, back da. Sonamento na posição 4. Bono 354, autorizado, chame tarde. Autorizado, está autorizado o ILS X-Ray, 3698? Afirmo, está autorizado o ILS e reporte estabilizado. Será estabilizado, 3698. Bono 228, após BOMED, está autorizado para o Edituna. Após BOMED, está autorizado para o Edituna, bono 228. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2017, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado 400. 398, complete o final e chame torre 118, decimal 95. 395, boa, 3398. Torre Salvador, boa noite, 3398, estabilizado, ILS 7310. 3398, boa noite, continua a aproximação, guarde pista no zero livre, ajuste no 097. Guardando pista livre, 3398. Pronto para o táxi, bolo 354, 179 a bordo, 2h40 de autonomia, alternando Palmas. Levou uma pessoa, confirma o alternado. Bolo 354, táxi autorizado via Taxi Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 10-7. Gente, Índia reporta pronto, ponto de espera, 1354. Bolo 972, no solo 02, ao liberar via Foxtrot, taxi via Alfa, reporte antes da taxi da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 972. Pis 398, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 79. Pouso autorizado, 3398. 1098 para o táxi com 110, a bordo, 3 horas, retire. 1098, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no zero via Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 097. Taxi Índia vai chamar ponto de espera, 1098. O 228, desça para 2 mil pés, ajuste no 07, na Prodiduna, autorizado LS X-Ray, da pista no 0, reporte estabilizado. Desça para 2017, na Prodiduna, vai informar estabilizado X-Ray, da 10, 222. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, abaixo, pista no zero livre, ajuste no 097. No 097, aguardando 4062. 1972, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 972. Facebook 4.0, dá 10, pronto. 1354, sente, mantém ponto de espera. 1534. No solo 06, liberar via Taxi Eco, Taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, doutor 4062, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 069. Beleza, pouso no zero, 4062. Quase após o pouso do Embraer da Azul na curta final, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Azul da Azul na final, linha mantendo zero, bom 3 e 4. Do 4062 no solo 08, ao liberar via táxi Foxtrot, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 1, 4062. Uno 354, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 140 graus, 069. Livre de colagem, pistão no 0, gol 1354. X-ray da 10228. Uno 222, complete a final, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Amador, Bruno 228, boa noite, estabilizado, X-ray da 10. Bruno 228, boa noite, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, ajuste no 0 no 7. Fazendo 1017, 228. Decolar 211, chame o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, voo 1354. 1228, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 079. Livre pouso, 190, bola 228. 4, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 230. Via PUCA para o 230, gol 1354. Uno 098 autorizado, alinhar e manter, pistão no 0. Uno 228 no solo 14, liberando via Foxtrot, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, bom, 228. Uno 098, autorizado decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 7 nós. No 098, decolar 215, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, obrigado. 098. Com 098, decolou, passa 1.700 pés. Cono 098, contato radar decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, 098. Cono 354, gol 1354, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, chama Recife, gol 1354, obrigado, vamos trabalhar. Golo, boa noite ao 9099 da Gol. Siga a nave da Gol que chamou o solo. É o 9099. Qual seria a saída para Confim, gentileza? Seria via Pêndulo 21? Seria exatamente, via Pêndulo 21. Arbor 1, transição elétrica. Muito obrigado. Chame Recife 125-45. 2545-098.